Capítulo 2. Teoria geral e classificação dos crimes. Dando continuidade à nossa preparação para a Guarda Municipal de Manaus, avançaremos agora para a estrutura do crime. Para a banca Consulplan, é vital que você compreenda não apenas a definição legal, mas como o Código Penal e a Constituição estruturam a conduta punível. 2.1. Conceito, objeto e sujeitos do crime. O crime, sob o aspecto analítico adotado majoritariamente pela doutrina e implícito na estrutura do Código Penal, é o fato típico, ilícito e culpável. Sujeito ativo é a pessoa que pratica a conduta descrita na lei penal. Conforme o artigo 29 do Código Penal, quem de qualquer modo concorre para o crime incide nas penas a este cominadas. Exemplo prático. Se um indivíduo subtrai um rádio de uma viatura da Guarda Municipal, ele é o sujeito ativo. Sujeito passivo é o titular do bem jurídico lesado ou ameaçado. Pode ser o Estado, sujeito passivo constante, ou a vítima direta, sujeito passivo eventual. No crime de roubo, por exemplo, a pessoa que sofre a violência é o sujeito passivo. Objeto jurídico, bem jurídico, é o valor ou interesse que a lei penal protege. Exemplos incluem a vida, artigo 121, o patrimônio, artigo 155, e a dignidade sexual, título 6. Objeto material é a pessoa ou a coisa sobre a qual recai a conduta criminosa. Exemplo prático. No furto de um celular, o celular é o objeto material, o patrimônio é o objeto jurídico. Mini resumo. O crime exige um autor, sujeito ativo, e uma vítima, sujeito passivo. O foco da proteção legal é o bem jurídico, vida, honra, etc., enquanto a ação física recai sobre o objeto material, a coisa ou a pessoa ferida. 2.2. Teoria do tipo e tipicidade. A tipicidade é a conformidade exata de um fato da vida real com a descrição abstrata feita pela lei. Tipo penal é a descrição legal do crime. Exemplo, subtrair, para si ou para outrem, coisa alheia móvel. Tipicidade. Sem lei anterior que defina a conduta como criminosa, o fato é atípico e não pode ser punido, conforme o princípio da anterioridade, artigo 1º do CP. Relação de causalidade. O artigo 13 estabelece que o resultado só é imputável a quem lhe deu causa, sendo causa a ação ou omissão sem a qual o resultado não teria ocorrido. 2.3. Classificação jurídica dos crimes. Este é o ponto de maior incidência em provas de nível médio e técnico. A Consulplan costuma cobrar as distinções abaixo. 2.3.1. Quanto ao resultado, material, formal e mera conduta. Crime material. A lei descreve uma conduta e um resultado naturalístico, e a consumação exige a ocorrência desse resultado. Exemplo. Homicídio. Artigo 121. Só se consuma com a morte. Crime formal, ou de consumação antecipada. A lei descreve conduta e resultado, mas o crime se consuma no momento da conduta, sendo o resultado apenas um exaurimento. Exemplo. Extorsão mediante sequestro. Artigo 159. Consuma-se no momento do arrebatamento da vítima, antes mesmo do pagamento do resgate. Crime de mera conduta. A lei descreve apenas uma conduta, sem sequer prever um resultado naturalístico. Exemplo. Violação de domicílio. Artigo 150. 2.3.2. Quanto ao sujeito ativo, comum, próprio e mão própria. Crime comum. Pode ser praticado por qualquer pessoa. Exemplo. Furto. Crime próprio. Exige uma qualidade especial do agente. Exemplo. Peculato. Artigo 312. Que exige que o autor seja funcionário público conforme a definição do artigo 327. Crime de mão própria. Só pode ser praticado pelo agente pessoalmente. Não admite coautoria. Apenas participação. Exemplo. Falso testemunho. Artigo 342. 2.3.3. Quanto ao tempo e duração. Instantâneo, permanente e continuado. Crime instantâneo. Consuma-se em um momento determinado, sem continuidade no tempo. Exemplo. Homicídio. Crime permanente. A consumação se prolonga no tempo por vontade do agente. O artigo 111, inciso 3 do CP, diz que a prescrição só começa a correr no dia em que cessou a permanência. Exemplo prático. Cárcere privado. Artigo 148. Enquanto a vítima está presa, o crime está sendo cometido. Crime continuado. Artigo 71. Ocorre quando o agente, mediante mais de uma ação, pratica dois ou mais crimes da mesma espécie em condições semelhantes de tempo, lugar e maneira de execução. 2.3.4. Quanto ao número de agentes, unissubjetivo e plurissubjetivo. Unissubjetivo. Pode ser praticado por apenas um agente. Exemplo. Roubo. Plurissubjetivo. De concurso necessário. Exige vários agentes para sua configuração legal. Exemplo. Associação criminosa. Artigo 228. Que exige três ou mais pessoas. Quadro final. Ferramentas de aprovação. 1. Mapa mental textual. Estrutura do crime. Fato típico. Conduta mais resultado mais nexo causal mais tipicidade. Ilicitude. Contrariedade ao direito. Excluída pela legítima defesa, etc. Artigo 23. Culpabilidade. Juízo de reprovação. Imputabilidade. Potencial consciência da ilicitude e exigibilidade de conduta diversa. 2. Erros clássicos de candidato. Erro. Achar que crime permanente e continuado são iguais. O crime permanente é o único crime que dura no tempo. O continuado são vários crimes em sequência. Confundir objeto material com objeto jurídico. Objeto material é a coisa física. Objeto jurídico é o valor abstrato protegido pela lei. Dizer que crime próprio não admite concurso de pessoas. Admite sim, desde que o particular saiba da condição de funcionário público do outro. Artigo 30. Pensar que crime formal precisa do resultado para a prisão. Não. No crime formal, a consumação ocorre com a conduta. O resultado é o exaurimento. Foco Consulplan. Decore a definição de funcionário público do artigo 327. Quem, embora transitoriamente ou sem remuneração, exerce cargo, emprego ou função pública. A banca adora cobrar crimes próprios contra a administração em provas de guardas municipais.